No meu cavalo é ventania, põe o bezerro no chão. Vaqueira mostra o que sabe, desce aí desse cavalo e bote o bumbum no chão. Desce do cavalo e bote o bumbum no chão. meucds.com. Bota meu vaqueiro! Bora Falcão, alô Fabiano Júnior, da Trica mais! Alô Pedro Militão! Tá, vaquejada pro paredão, muita cachaça e mulherão. Valeu, boi, valeu, pinhão. Tem raio de samara que só tá tocando a mamão. Valeu, boi, valeu, pinhão. O meu cavalo é rica, pano, faz o boi rolar no chão. Vaqueira, mostra o que sabe, desce aí do cavalo. Bote o bumbum no chão, desce do cavalo. Bote o bumbum no chão, vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão, a vaqueira vai no chão. No chão, vaqueira mostra o que sabe. Desce aí do cavalo, bote o bumbum no chão. Desce do cavalo, bote o bumbum no chão. A vaqueira vai no chão. E a vaqueira vai no chão. A vaqueira vai no chão. Bora sino da bodega, estourando. Bora Barreira Produções, alô Perdigão. Bora meu vaqueiro, é como tem. Açaí Mania. CDs.com. Vaquejada pro paredão, muita cachaça e mulherão. Valeu, boi, valeu, pinhão. Tem raio de samara que só tá tocando o modão. Valeu, boi, valeu, boi. E o cavalo é rica, bola, põe o bezerro no chão. Vaqueira, mostra o que sabe, desce aí do cavalo, bote o bumbum. Desce do cavalo, bote o bumbum no chão. No chão, vaqueira mostra o que sabe. Desce aí do cavalo, bote o bumbum no chão. Desce do cavalo, bote o bumbum no chão. Bora Michel do paredão. Paredão chama na bota. Paredão do tomateiro.